Bíblia para mim. Episódio 14. Jesus, um grande brincalhão. Um poema é um texto escrito em versos, com rimas, com a função de deleitar ou enlevar quem o lê ou o ouve sendo declamado. Uma piada é a contação de algo engraçado com o intuito de fazer rir. Jesus não é propriamente um poeta, muito menos um contador de piadas, mas, sendo alguém com graça nos lábios, muitas vezes encantou, surpreendeu e deleitou seus ouvintes com as suas palavras. Eu separei aqui algumas passagens. João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus falando de si mesmo como uma porta. Quem na sua vida você já ouviu se comparando a uma porta? Jesus não está falando que ela é a entrada, o único caminho. Ele pode falar disso em outras passagens, especificamente do caminho, mas aqui ele fala que ele é a porta, por onde as ovelhas entram. Maravilhoso como ele brinca com as palavras. Em Mateus 7, 24 a 27, ele conta de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e outro que construiu sua casa fundada em areia. E para as duas coisas, para as duas casas, ele fala que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. A que estava sobre a rocha, ele diz, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E para a outra, e caiu e foi grande a sua queda. Olha só, ele usando uma história para comparar quem ouve e pratica suas palavras, o homem prudente, contra aquele que não é prudente, porque não ouve ou não pratica suas palavras. Isso ele contou então em Mateus 7. Tem aquela história de Marcos 7, 24 a 29, em que uma mulher sirofenícia vem aos pés dele. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, nas cercanias de Tiro e de Sidom, mas aquela mulher soube e foi pedir para ele que livrasse a sua filha do demônio que a possuía. Jesus falou que ele não estava ali para ela, estava ali para os filhos de Israel. No palavreado de Jesus, deixa primeiro saciar os filhos, referindo-se a Israel, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, referindo-se às nações gentias, todos aqueles que não eram judeus. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. A mulher não só compreendeu, mas entrou nas palavras de Jesus, humilhada, dizendo que até os cachorrinhos comem das migalhas que os filhos deixam cair da mesa. Jesus impressionou-se com a fé, certamente, e por essa fé a filha dela foi curada. Bom, é claro que, desse modo, Jesus não foi muito compreendido. Em João 18, 19 a 24, o sumo sacerdote estava interrogando Jesus, e Jesus disse, eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, etc. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Jesus estava dizendo palavras de sabedoria sem ofender ninguém, muito menos o sumo sacerdote. Mas o servidor, por não compreender as palavras, ficou esbaforido e atacou Jesus, bateu em Jesus. Mateus 17, 22 a 23. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Puxa, Jesus está dizendo que ele vai ressuscitar. Que maravilha, Jesus está dizendo que ele vai ser o vencedor. Mas o que aconteceu ali? E eles se entristeceram muito. Ou não compreenderam Jesus até o final, ou ele já era tão poético em suas palavras que não sabiam se ele estava falando que ia ressuscitar de verdade, ou se o seu ensino ia permanecer para sempre com essas palavras. E o fato é que Jesus dizendo que ia ressuscitar, maravilha, eles se entristeceram muito, talvez por não terem ouvido que matá-lo-ão, etc., tinha essa continuidade maravilhosa. Em João 6, é uma passagem grande, João 6, 51 até o versículo 63, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, e o pão que eu der é a minha carne, Como pode nos dar este a sua carne a comer? Jesus, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus disse-lhes: O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Ah, esse Senhor Jesus, tudo sabendo, sabia que as verdades mais elevadas não devem ser transmitidas numa frase sem graça, mas com propriedade e com graça, até com senso de humor, como a porta. É claro que ele sabia também que muito do que ele dizia não seria compreendido. Foi abandonado por muitos por dizer a verdade. Teve de corrigir e orientar seus apóstolos inúmeras vezes e mesmo assim seguiu sendo incompreendido até os dias de hoje. A Bíblia não é uma cartilha, mas a verdade de Deus tal como ela quer comunicar aos homens. Portanto, estes muitas vezes não entendem ou propositalmente até deturpam para atribuir algum mérito às pessoas e obnubilar a glória que é somente de Deus. Os homens podem deturpar a palavra para satisfazer seus interesses. Mesmo assim, isto não impediu Deus e o seu Filho, Senhor Jesus, de falar o que ele tinha a dizer, de dar a sua palavra da forma exata como ele quer comunicar a nós. Eu me despeço em nome do Senhor Jesus.